gonna make her sit down. She's gonna make you do right. She's gonna make you stay around. I said, man, you better watch this. She's gonna make you do right. She's gonna keep you inside. Mais uma semana de descarrego aqui na Mutante Radio, meu filho. É, não sabemos se vai existir a semana que vem. O caos tá se instaurando ali pelos lados da Ásia, rapaz. É dois loucos, um na frente do outro. Ah, é por isso mesmo que fomos de Watch This. Esse é um momento que a gente tem que olhar com muita atenção o que vai acontecer nesse nosso mundo loucaço, meu filho. Trump e Kim Jong-un, dois puta que pariu, rapaz. Ah, meu filho. Bom, enfim, enquanto o mundo não acaba, a gente aqui continua na pegada do ska, meu filho, e rezando pra alguma força do além, porque que tem mundo semana que vem pra gente continuar aqui fazendo esse programete na semana da hora, rapaz. Vamos lá. Seguimos com Crystal 52s, de Jeffrey's Fan Club. Bandinha das antigas, lançou um disco aí em 99, bem naipe Real Big Fish. Infelizmente foi o único trabalho dos caras. Vamos seguindo aqui o programa, deixa eu ver aqui as minhas anotações, meu filho. Ah, Westbound Train, vamos rolar, porra, não podia deixar não podia deixar ele rolar. Westbound Train, fazia um tempinho que não rolava nada por aqui. I'm No Different, baita sonzinho, bem gatinho pra cá, junta com a patroa, junta com como é que fala, com o boy. Junta com o boy, junta com a mina e benga tchê pra cá, rapaz. É isso mesmo. E na sequência, fechando o bloco, Surfer Girl, de Homegrown, né? Banda de Orange County, de pop punk. Os caras lançaram uma pegada meio surf, meio pá nesse som. Sonzinho da hora, meu filho. Vai, descarrego. Hand placed it in mine. I turned and gave a smile and convinced myself we would be just fine. Oh, there's a whole world dying and I'm no different. Well, I can't be different. And now there's a whole world dying and I'm no different. Well, I can't be different. Played a song of lovely tune. One of you Pegadinha bem sublime, Orange County, Home Ground, beleza, baita sonsaço, hein, meu filho? Voltando aqui com o descarrego dessa semana, semaninha bem cabulosa na Mutante Radio, pode ser a última semana da sua vida, meu filho, você não sabe o que pode acontecer ali nas quebradas da Ásia, o bicho tá pegando lá pros lados de lá, rapaz, é... Enquanto isso, vamos... Ai, meu Deus do céu... Favoritíssimas da casa, Toots and the Maytals com Cherry Cherry, pelo amor de Deus, que baita sonsaço, meu Deus do céu. Na sequência, Larry and His Flask, o som chamado Call It What You Want, uma pegada bem Mad Caddies, é, muito bom, gostei, banda do Oregon, disco de 2012, também um sonzinho na buenas para você dar um relax, meu filho. Na sequência, outro som novo, Imperial Leisure, Man on the Street. É um som britânico, uma banda britânica, mas tem uma pegada muito diferente do Two Tone. É um som da hora, eu curti, eu achei muito louco o som dos caras. E pra fechar o bloco, Escape, que lá em 2012 já mandava essa música chamada Radio Falácia. Meio que comentando o fake news, mas só que o fake news criado pelas grandes corporações, pelas grandes mídias de notícias do mundo, e isso pode ser replicado, é atual, né? Desde 2012 não tinha o fake news do jeito que tem hoje, criado por pequenas empresas, pessoas, organizações que criam notícias tendenciosas e fica atacando nas redes sociais, e todo mundo acredita em tudo que se coloca nas redes sociais. Puta que lá vida, meu filho. Se você acredita no que os caras estão colocando no Facebook, dá uma pequena buscadinha no Google, você vai ver que aquilo lá é mentira, que não faz sentido. Um monte de notícia que tem lá. Vamos lá. Radio Falácia com Nescapé e as suas pós-verdades, meu filho. Chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat, chat But there's a clearing in the fog that might just be hope up ahead. If we hurry, there's a chance we could make it through to the end. So tell me, my friends, was it worth what you spent? We'll be right back. tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación que oculta la verdad. Desinformación envenenada, te indicamos el camino, no te vayas a perder. La creatividad la podemos bajar. Terceiro bloquinho de descarrego. Nessa semana, meu filho, eu não tinha citado o número desse programa, como tradicionalmente eu faço. Esse é o número 39, estamos chegando nas 4 dezenas, meu filho, via Mutante Radio. E logo menos voltando aí com o podcast. Bom, enfim, acho que semana que vem a gente já tem novidades com relação a esse tema. Vamos aí pro terceiro bloco de descarrego. Com Mano Tchau, o franco-espanhol Mano Tchau mandando Blood and Fire, daquele disco inacreditável que é o Radio Bemba Sound System. Baita disco ao vivo, já falei aqui, já botei o DVD desse show nas nossas redes sociais para você curtir tomando uma geladinha. E... ah, é verdade, Mano Tchau que é... tem lançado sons aí. Na sua rede social, no seu Facebook. Ele lançou recentemente No Solentina e Futuro, uma musiquinha na boa, um violãozinho, pá, não sei o quê. Mas é engraçado que ele, o Mano Tchau, ele era, pelo menos, morava aqui em Barcelona, inclusive morava no bairro aqui que eu moro também, no Poblenou, e era praticamente um fundador de um monte de boteco que tem aqui na região. E isso no clipe desse No Solentina e Futuro dá pra ver. Muito bom ver as quebradas aqui do meu bairro. Ah, meu Deus do céu. Vou colocar na rede social esse vídeo aí, que vale a pena pelo menos dar uma mini visitadinha por Barcelona, quebrada deste que vos fala, meu filho. Na sequência, vamos de Vasos Vacíos, Los Fabulosos Cadillacs, que em 1993 chegava com essa pedrada. Parece que é um som mais pra frente e tal, pra você ver, cara, em 93 os caras na Argentina faziam esses sons inacreditáveis. O álbum também é Vasos Vacíos, o mesmo nome da música. E na sequência, bom, já que a gente tá na Argentina, né, meu filho, vamos aqui, vamos de capanga, vai, No Me Sueltes, que esse som chegava no disco Lima de 2012. Cara, capanga eu acho muito bom, é o ska argentino na sua essência, aquela sanfoninha característica, muito bom. E já que a gente vai de sanfoninha característica argentina, vamos de Bersuit Vergara, puta merda, rapaz, esse nome parece basco, Vergarabat. Bersuit Vergarabat, mandando La Bolsa. Esse som chegava no disco Hijos del Culo de 2000. Ai, ai, ai, meu filho. Também tem a sanfonia característica, é claro. E eu conheci esse som aí, La Bolsa, do Bersuit Vergarabat, pelo Álamo. Álamo Descontrolado, que chega na sequência desse programa aqui na Mutante Radio, meu filho. Vamos aí, bloco, mini bloco argentino, vai. Entender. Entiendo. No me importa poner las letras. que debí salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No me importa poner las letras. Yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría. fuertes de amor. Por última vez, celebremos que si hay un abismo, saltamos los dos. Es posible, yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. ¡Su generosidad! ¡Fuerte ese aplauso! at this moment, you mean everything to me. É, e esse som, meu filho, não preciso nem falar o que que é, né? Save Ferris com Come On Eileen, música que alçou essa banda de Orange County também ao sucesso, ao estrelato internacional, e lançaram recentemente, como vocês sabem, acompanham aqui pelo Descarrego, um disquinho, um EPzinho novinho. É, e vamos chegando ao final de mais um programa, mais um Descarrego aqui via Mutante Radio. Logo menos, como eu já falei, vamos voltar pelo podcast. Essa semana provavelmente teremos novidades. Bom, semana que vem eu digo aqui, mas também vou anunciar alguma coisa lá pelas nossas redes sociais. Lá eu não coloco pós-verdades, lá nas redes sociais eu coloco só verdades e músicas da hora. E, bom, vamos lá, vamos fechar o programa de hoje homenageando a uma figura, uma lenda viva do rock nacional, uma memória histórica da música mundial, Kid Vinil. Sofreu aí uma parada cardíaca esse fim de semana, se não me engano, num show em Minas Gerais. A família estava lutando, fez até uma vaquinha na internet para trazê-lo para São Paulo de helicóptero, teria um custo alto, e aí fizeram essa vaquinha. Pelo que eu tô sabendo, 89 já bancou essa transferência para São Paulo. Ele já chegou em São Paulo, se não me engano, e bom, enfim, melhoras aí pro Kid Vinil. Um baita de um monstro de conhecimento. O cara manja muito de música. E vamos lá. A versão é do Scuba, da música do Magazine Soul Boy. Vamos lá, meu filho. Valeu, até semana que vem. Um forte abraço.